Wind, sol 38, direito no 21, 19. 19, eu contato 1076, livrou na sexta. 1076, taxia, Alfa, reportante do Chile. Alfa, antes do 9808, decolagem autorizado no 0, vento 120 graus, 095. Iniciando a bega, decolagem, passa ali 9808. Leve 6747, suba restrito para nível 320. Restrito 320, leve 6747. A 8 0 8 Colosso 4-0, controle da 08. 08, obrigado, boa noite, 9-8-0-8, passarelo. Boa noite. Boa noite, passarelo 9-8-0-8, decola à esquerda, Momo. Passarelo 9-8-0-8, contato radar, suba para 190, após 2000 autorizado, direto Momo. 9-0, após 2000 autorizado, voa Momo 9-8-0-8, passarelo. Controle Salvador, tipo 5-2-1-6, solicita Roger Acajú. Mantenha o perfil. Mantenha o perfil, 5-2-1-6. Controle Salvador, muito boa noite, 3-3-9-8-3-9-8, descendo para 1-6-0. 3-3-9-8, identifica, chega Mari e desça até o 0-6-2-0. 0-6-0, Mari, Altran 3-3-9-8. Autorizado para o Tran 3-3-9-8 da presente TAP. O aeronave que chamou o controle? Eu após o ETAP 2000 pés, o ajuste no 014 estará livre LS, reporta estabilizado. É, 3-0-5. Passarei do 9808. Sua escuta, prossiga. Confirma pro ideal pro destino da presente. Pro ideal, uma missão só. Web 6747, Recife 1251-3325. 251-3325. Via 012 para o passarelo 9808. Voa direto de China da presente. Oh, muito obrigado, direto de China presente, passarelo 9808. 3398, voando ITAP, desça para o 50. 050, voando ITAP, 3398. 2110, desça. Coordena com o 209 da Gol. A primeira já está passando a guarda, após a segunda autorizada, puxa por trás. Após a 209 da Gol passando na frente da guarda, ele pega a Salvador, muito boa noite. Zona 8, Edival, ponte para dar 1-0. Oito, 9, decolagem autorizado 1-0. Vento 1-2-0 grau, 099. Tive a linha de decolar da 1-0. Zona 8, Edival. Trip 5515, contato radar, mantendo 140, foi Bonf, para interceptar a chegada Bonf, reporte ideal de descida. Ok, passando o ponto de momento, a possibilidade da posição pelo ou Duna? Negativo. Ok, então vai cumprir o perfil da Bonf. Pós 289, decolou os 46, controle 1208. 208, obrigado. Salvador, boa noite, Xenar 6224, qual o meu? Xenar 6224, identifica, chegada AMAN, desça até o 060. Identificou, AMAN 0606224. TAM 3398 na Proditap, desça para 3000 pés, o ajuste no 014, sem restrição. Controle Salvador 3305, estabilizado, mais 8. 3305, torre 10895, bom pouso. 285, obrigado. Trip 5216, Recife 12545, alternado no 2685. 2685. Controle Salvador, gol 1889. Gol 1889, contato radar, sua para o 240, saída da El. Da El 240, gol 1889. Autorizado 1-0, tá certo. Falou Salvador, o Xenar 6323 para o táxi com 164 a bordo. 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Autorizado em Índia, ponto de espera da 1028895, Tinegal 1014, Oxenema 313. 1014 pela Índia, ponto de espera 1895, Oxenema 6313. Tem 13 no 3, após o traço curto final, ele mantém. Mantém 3398, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 ou no 4. 2000, tá 3398. Solo 5-1, direita, no 2-1, decimal 9. Direita, 2-1, 9, 3-3-1. Voo 1-8-8-9, Recife, no 2-5-1-3-3-25, com voo. 2-5-1-3-3-2-5, com Recife, gol 1-8-8-9, obrigado, boa noite. Alfa Juliette, porta 62. Alfa Juliette, 62, 3305. Muito baixa a transmissão, copiou? Decolagem no 063. Passarela 9808, Recife 1245, alternado no 2685, bom voo. 2545, 1285. Obrigado, boa noite, 6313, decolou 54, controle 208. Controle 208, 6313, obrigado. Boa noite. Igual, obrigado. Controle Salvador, é o Ocean Air 6313, passando 1500, Nadael. Boa noite, Ocean Air 6313, contato radar suba para o nível 360. Nível de acessão 360, 6313. Trip 555, autorizado para o Edipelo. Estabilizou no localizador visual cruzando. 3398, chame Torre, Salvador em 198, decimal 95. 395, Torre Salvador está 3398, graças a Deus. 6224, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS, X-ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 5515, desça para 4000 pés, QNH 10014. Para 4000, 10014. Salvador, voo 10074, autorização para Guarulhos, da Romeu. 074, aguarde para Guarulhos, um minuto. Nada. Salvador, boa noite, eu tenho 378 para Romeu. T3178, boa noite, acione identificação, prossiga na chegada Mari, desça para o nível 050, o QNH no 014. Firma, autorizado, T3178. Autorizado Guarulhos 360 nível via Bridge, Pesulu no meio, Belo Horizonte. Decola da 10, curva direita. Saída da Euleda, depois voa Bridge. Aciona 51 no meio. Controle de frequência 20.8. Falou muito rápido, tem como falar um pouquinho mais devagar, não consigo copiar quase a metade. Tudo de boa. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Bridge, na Pesulu no meia, Belo Horizonte, decola da 10, curva direita, saída é a da Euleda, depois voa para Bridge, aciona 5116, controle 1208. Nível 360 para São Paulo, Upper Zulu 10 Bridge, Upper Zulu 16 Belo Horizonte, decola Natael, Leda, Bridge, primeira curva à direita do plano da Delta. Transponder 5116, controle 1208, 1074. Está correto, chama para acionar. Chama para acionar na torre, frequência 1895 aqui. 3398, solo 59, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantém-me escuta. Chama antes da Juliette, na sua escuta, tá? 5-5, desça para 2000 pés, autorizado final, ILS X-Ray pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ok, descendo para 2000, reportará estabilizado no lote 1-5-5-5-5. 4 check train de repouso, vento 1-2-0 graus, 8-9. 5-6-2-2-4. Foi travou, 6224. Uso, confirmo, 1-2-0 graus, 8-9. Repouso, 1-0, 6224. Possibilidade da proa de Duna, a partida presente, estamos a 3 milhas de distância. Afirmo, reporte estabilizado no localizador, trip 5515. Ok, na proa de Duna vai reportar estabilizado no localizador. O 3398, esquerda, portão 8. Esquerda 8, passa 3398. Zona 3, chama o centro, Recife em 1, 2, 5, decimal 1, alterno, 1, 3, 3, decimal 2, 5. Oxanero 63, 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, alternando 133.25. Firmo. Zona 78, desça para 2000 pés, autorizado final, ILS X-Ray pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador, QNH 1-0 no quadro. V14 vai a 2000 pés, autorizado ILS X-Ray pistão 1-0, é contrário estabilizado, tá? 3178. 24, solo 04. Viva direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Viva direita na Alfa, chama na Juliette, na 62, Trip 55 no 5, estabilizado agora no localizador. Trip 55 no 5, chame Torre Salvador 118, decimal 95. Torre 1895, grato, boa noite. Boa noite. 55 no 5. Trip 55 no 5, reporte 3, checado final no 0. Portará 55 no 5. Ciente autorizado pouso, pista 10, vento 1, 2, 0 graus, 8 nós, 55 no 5. 55 no 5, senhor. Ah, tá ligado. Autorizado, 624 esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, 624.